A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Para essa edição do Agente 86, eu acho que seria importante a presença de uma terceira pessoa, que não temos aqui, né? Não. Que essa pessoa não fosse de origem perrapada, como fomos eu e o Walter. Sim. Pois nós vamos relembrar de uma instituição da nossa infância que muito foi responsável pelo que somos hoje. E eu posso afirmar quase que com 100% de convicção que se eu e o Walter tivéssemos desfrutado ali das mesmas condições que as pessoas dessa outra categoria, mais abastada e tal, talvez nós pudéssemos ter uns 15 centímetros a mais, Walter Rezende. 15 centímetros? É, porque eu e você estamos aí na faixa do 1,70 e nós somos abaixo da média. Talvez também. Eu falo isso porque a gente vai falar aqui das merendas escolares. Como eu e você, nós somos originários do ensino público. Sim. Seria interessante ali a presença de uma terceira opinião que tivesse estudado numa escola particular para nos dizer como era a nutrição ali em uma instituição onde os alimentos destinados aos fedelhos não fossem ali passíveis de desvio de verba, como foram nos nossos casos. Eu na escola municipal, estudei em escola municipal do município de São Paulo mesmo, e você estudou em escola do estado, né, Val? Em escola do estado até o ginásio. É, então. Então, portanto, eu representarei aqui o aluno alimentado na escola pública municipal, nas gestões de Mário Covas e Jânio Quadros. E você, Walter, encheu a sua pança nas escolas estaduais em que governos? Acho que foi o quê? Governo Franco Montoro. Franco Montoro e depois Orestes Quercia, depois do Montoro. Quercia e Fleury. Exato. E nós vamos fazer aqui apenas um exercício de imaginação, para não dizer de inveja, né? Para rememorar também os alimentos que nutriam esses que estudavam nas escolas privadas. Portanto, Walter, vamos falar de merendas escolares, as suas impressões. Você é tão azarado, Alexandre, que depois que saiu da escola, entrou o Maluf e ele criou um daqueles programas politiqueiros chamado Leve Leite. Verdade. Onde os alunos que frequentavam ali as aulas rigorosamente ganhavam algumas latas de leite Ninho. É, e acho que era pra estimular a molecada aí. O arroz com frango ali, aquele risoto maldito, era um dos pratos. Na escola municipal, ó, vou lembrar aqui, a base era esse arroz com frango. Tinha uma maldita de uma sopa de feijão. Não, macarrão com frango não tinha no município. Mas tinha uma sopa de feijão com macarrão, com a mistura improvável. E o hot dog, que era apenas o pão com salsicha. Basicamente isso, eu acho. Cara, eu não sei qual é o chefe de cozinha de Diadema que acha que é uma excelente ideia misturar feijão com macarrão, gente. Não dá. Bom, a base da municipal era isso, Walter. E no estado, o que vocês comiam? Muito macarrão, eu acho que só macarrão. Só macarrão, a base da nutrição era carboidrato. Cara, eu não comia, eu não tinha manha de comer. Eu na achava, escola? Eu achava zoado, porque não tinha essa proteína animal aí que você tá falando. Eu não me lembro de ter. Ah, é, eu acho que era carne de soja. Carne de soja? Não, as plantações do Quercia. Exato, do Montoro. É. Tinha macarrão com carne de soja. Tentei comer uma vez. Que nojento isso. Horrível. Era um lixo. Teve uma época, eu acho que foi quando a Tetra Pak veio pro Brasil e alguém da Secretaria da Educação recebeu uma grana dos europeus e colocaram uma embalagem em formato de pirâmide, Tetra Pak, com um achocolatado dentro. A gente chamava de glute. Tá. A molecada estourava, depois a gente estourava, né? Exatamente. Acabou porque aquilo parecia a Guerra da Coreia, a hora do recreio. É. Porque você tomava, às vezes você nem tomava, porque era de soja. Você colocava no chão a embalagem, dava um pisão e explodia. Cara, então ficava todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo, parecia uma frente de batalha, uma artilharia. Na minha escola não teve isso, cara. Não teve. No município não teve. Nossa, isso, foi um cara. Hit. Quase isso. Que eu pedi pra minha mãe me transferir pro estado só pra poder tomar esse cara, glute. Mas o rango era muito ruim. Eu lembro que eu tinha uma lancheirinha amassada de plástico. Não teve lancheira, eu nunca tive. Aí minha mãe pegava pão e colocava qualquer coisa dentro, barrava com requeijão, botava uma banana, um ovo frito, qualquer coisa que ia chegar na hora do recreio. veio sem dignidade alguma. Zero. Zero. Um Yakult e era o meu lanche. Eu não era muito comer também o lanche da escola, porque eu tinha um pouco de receio daquela caneca. No município é a famosa caneca PMSP, a caneca azul e o prato azul. Eu tinha um pouco de receio daquilo, porque aquilo me parecia ali um viveiro de bactérias, né, cara? E eu morria de medo de... E era comum também... Os pratos azuis, no estado também era azul, O prato virar um frisbee depois da refeição. Você lembra disso? Cara, era de uma baixa gastronomia absurda. E eu chegava a doar ali o meu arroz com frango. Mas você não precisava doar, porque você podia entrar na fila quantas vezes quisesse. Não. Onde estudava era meio ditatorial, cara. A galera não deixava repetir muito. Era como se fosse um campo de concentração? Era um Auschwitz ali. E hoje a molecada do ensino público, eles têm até ônibus de graça, uniforme de graça, eles têm caderno, mochila, tudo gratuitamente. Sim. E o leite hoje chega pelo... sapateiro de graça. O leite hoje chega pelo Sedex, veja você. Hoje o Correio... O Leve Leite? O Leve Leite hoje chega pelo Sedex. Olha que maluquice. Deve gastar mais com a entrega do que com o leite de fato. É. E hoje existe até uma bolsa, alguma coisa aí, que paga pros pais pra manterem ali os seus filhos estudando. Tem uma bolsa craque agora também. E hoje, como eu disse, o ônibus é gratuito. E ele acabou com uma outra instituição da nossa época, que era o passe escolar. Que, na verdade, o passe escolar... Não existe passe escolar hoje? Não existe mais. E quem estuda na faculdade, por exemplo? Aí eu não sei, aí é azar dele, né, cara? Mas o que acontece... ensino superior. O que acontecia com o passe escolar é que ele virava uma moeda de troca, né, cara? Pra você comprar os quitutes ali. Fosse na cantina, apesar de nas escolas do município não tinham cantina, e nas escolas do estado eu sei que havia algumas. Na escola do estado tinha, né? Sim. Era sempre alguém que era parente da diretora que afixava o comércio na escola. O passe era muito utilizado ali naquelas tias que vendiam coxinha do lado de fora da escola, né? Então dava pra você comprar ali sempre um geladinho, um house extra forte. Você sabe que eu ia pedir pra minha esposa participar conosco dessa edição? Porque ela estudou em escola particular. Queria que ela desse as impressões dela de como era, né? A alimentação na escola particular. Parece que tinha que pagar, né? Tinha uma cantina também e era tudo pago. Não tinha esse lance de faz a fila que a gente vai dar alguma coisa pra vocês. Então, mas o fato dela ter estudado escola particular também não é de muito mérito, porque os pais dela investiram a grana na escola, mas não investiram na alimentação dela, que ela era bem magrinha, inclusive. Eu vi uma foto dela que ela só tinha óculos. É, exatamente. E o que acontecia? Ela usava o passe escolar pra comprar também na cantina ali. Mas como é que ela se deslocava? Aí é que tá o lance. Ela falava que a troca pelo mini fandangos que ela comprava era a sujeira no uniforme, que ela passava por baixo das catracas do ônibus, pedia pro cobrador: ah, deixa eu passar por baixo. E aí ela economizava o passe e tal. Uma delinquente. É. Sabia que hoje tem até cupcake nas escolas públicas às sextas-feiras, cara? Cara, há não muito tempo, Eu tive que voltar na faculdade que eu estudei pra pegar um documento lá qualquer. Tinha um Starbucks dentro da faculdade. Olha só. Na época era o Boteco do Zé, que vendia cerveja dentro da faculdade. Oh, que maravilha, cara. Era ótimo, cara. Bons tempos aqui. Era excelente. Ô, Walter, uma outra coisa que existia muito era aqueles alunos que eram os bulinados, que os grandalhões tomavam lanche deles, né, cara? Eles levavam alguma coisa e tinham também os mais trouxas que pagavam lanche na cantina pros outros pra não serem bulinados. É uma outra instituição. Cara, eu lembro que na minha escola tinha um maluco que ficava habitando ali os interiores da instituição de ensino, o Tataú. Tataú. Fiquei sabendo que esse cara morreu. Olha só. E ele ficava ali batendo as crianças e roubando o lanche. E um grande problema que eu via em se alimentar ali com o rango da escola, como eu já disse, eu tinha um pouco de nojo da caneca, do prato, daquela colher azul, que era tudo azul. Era medo de pegar boqueira, cara. Boqueira. Que era um outro clássico, né, da escola. O Alexandre, o nosso ouvinte Ivan Félix nos mandou um e-mail, abre aspas: eu fui proibido de tomar lanche na escola por um período, pois contraí queilite angular. Que diabo é isso, Alexandre? Queilite angular? Ah, ele tá explicando. E para quem não sabe, esse é o nome verdadeiro da boqueira. Eu nunca tive uma boqueira, não sei o que é uma boqueira. Você não comia na escola, você não pegou, né? Doença comum dos mortos de fome, como eu, que não tinha muitas opções alimentares e a merenda escolar era uma das principais. Devo ter pego na caneca azul que vinha com a inscrição PMSP. Lembram? Sim. Lembram? Foi citada aqui a caneca. Pois é, como fui o primeiro a apresentar a doença, depois me trataram como um leproso, até que não houvesse mais sinais de perebas na minha boca. Nesse período, eu só comia e bebia em pratos e copos descartáveis. É, só para informar, minha boqueira foi curada com a vexatória violeta. Gente, violeta não era aquela bosta que usava em crianças e cães? E cães sarnentos. É, olha só que range de alcance. De uso pediátrico até passar num cu de um Valmaraner, gente. Cara, eu não peguei boqueira. Mas se eu tivesse pego, eu preferiria morrer de boqueira a ter que passar aquela merda na boca, cara. Mas aquilo adiantava. É, não sei, cara. Segundo o nosso querido Ivan Félix, ele foi curado. E também nunca usei violeta na minha vida. A ouvinte Andréa Souza mandou o seguinte e-mail. Não sei na escola de vocês, mas na minha, aquele pão que originalmente era para hot dog, era a base da alimentação infanto-juvenil. Às vezes ele continha manteiga, às vezes vinha com patê Swift. Patê Swift. Lembra do patê Swift, não, cara? Poucas vezes esse pão vinha com salsicha. E muitas vezes ele vinha em projeto solo, sem nada. Caramba. Famoso pão com pão, apenas para ser molhado no chocolate. Ah, é verdade, tinha chocolate também. Tinha chocolate, biscoito chocolate, de água biscoito, e sal, ou Maria. Maria, é verdade. Ela coloca aqui, que também era acompanhado com algumas bolachinhas Maria. Também serviu um risoto de frango, também citei. E em um desses, uma garota da minha sala encontrou um outro ser que não o galináceo. Uma barata tamanho extra large. A hora que ela gritou barata, começou um pandemônio no pátio. Algumas meninas gritavam de horror, achando que ela tinha visto uma barata viva. Mas aí quando ela disse que estava morta e no meio do risoto, o que se viu depois foi uma gigantesca sessão de vômito coletivo. Que só de lembrar me dá enjoo. Ouvintes do Agente em 86, deu um curtir na nossa fanpage lá no Facebook, aí vocês vão ficar antenados nos próximos episódios do podcast mais ridículo e fantástico do planeta, o Agente em 86. Daí dá pra mandar histórias para o nosso e-mail, falecom@agenteem86.com.br. Neste mesmo endereço eletrônico, mandem suas sugestões para próximos episódios, assim como fez a Andréa Souza, ela mandou essa dica para o Agente em 86, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Alexandre, amigo meu, conta uma história. Ele fala que a mãe dele era... Meu avó, a tia, sei lá, foda-se também. É. Era merendeira na escola, uma escola do interior e tal. E eles tinham uma criação de porcos. O que a mãe dele fazia? Fazia com que a merenda ficasse com o pior gosto possível pra sobrar bastante e a levar pros porcos. E alimentá-los. Olha, cara, eu tenho algo, eu não sei se eu cito o nome, porque a pessoa já foi super citada aqui no nesse podcast. Não é o Camisinha. O próximo. A mãe de Ailton Lourenço Pinto. Procure no Facebook. Ouvintes do Agente 86. Qual é o nome dele? Ailton Lourenço Pinto. Adicione. Vão lá no Facebook, procure esse cara. Falem que a gente falou da mãe dele aqui. Exato. Adicione ele. É. Depois avise que vocês conhecem muito da história. Dona Armelinda era o nome da mãe. Quero ver aqui. Dona Armelinda, a mãe do Camisinha. E ela era merendeira também na escola. E eu acho que ela foi a precursora do projeto malufista Leve Leite. Por quê? Porque ela levava pra casa leite da escola. E às vezes faltava na escola, mas na casa do Camisinha não faltava leite. É, o Camisinha gordinho. E outra coisa que tinha muito na casa do Camisinha era salsicha, viu, cara?